Rápidos Cast. Agora. Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Antes de qualquer coisa, deixa eu avisar. Se você está escutando isso procurando como voltar ao Magic, vá mais ou menos lá pela 50 minutos, uma hora do tempo desse áudio, que é quando a gente começa a fase principal. Você vai saber que começou a principal porque vai ter uma vinheta, tá? E de qualquer forma, o tempo certinho tá na descrição desse episódio, então procura aí onde você baixou, que deve ter a descrição com o tempo certinho. Se não, bem-vindo ao Rock dos Cats, o podcast brasileiro de Magic. O melhor podcast então, dica. Chamado Rock dos Cats. É, eu sou o MP Zerrot, tô aí com o Grilo, que você já ouviu, o clássico Grilo. Opa. De volta aí, nossa tropa de lendário. É isso aí, olha, eu também só tô aqui para quem tá voltando a ouvir Rápidos Cast depois de muito tempo, para sabe como é, né, trazer de volta os antigões. Os antigões, os vovôs aí do Rápidos Cast. Não sei se tem, existem pessoas que param de ouvir o Rápidos Cast, MP? Ah, cara, não sei, hein. Não sei. Eu suspeito que tem uma troca aí. Alguns param, outros vêm. Aí depois os velhos voltam. Bem-vindos todos que estão ouvindo aí. Quem quiser falar com a gente, reclamar do Grilo aí, manda e-mail pra gente. Se quiser reclamar comigo pessoalmente, você pode ser nosso padrinho. Aí eu tô lá no grupo do WhatsApp e você pode me xingar muito lá. Porque... Eu pensei que você ia falar, você pode ir até o Uppsala. Também é, fica à vontade, pode vir. É, o nosso e-mail é Facebook e YouTube estão aí embaixo. Se o inverno chegar, você também pode mandar um corvo com uma mensagem pra gente, tá? Não tem problema. E o padrinho também tá aí embaixo. O padrinho também tá aí embaixo. Obrigado ao Felipe, nosso padrinho, que renovou o apoio. Obrigadão, Felipe. Abraço aí, nosso colega de universidade. E o Twitter é @hackdoscast. E se você é novo aqui, bem-vindo. E por que Hackdoscast, Grilo? Porque aqui é BR. Isso aí, nota 10 para quem acertou a referência, cara. É, lembrando que a gente vai começar uma Copauper, gostou? Copauper. Primeira Copauper Hack dos Cast entre padrinhos e apoiadores. Tem alguns convidados também, né? Eu vou deixar toda a cobertura aí, vai estar no nosso YouTube e no YouTube dos convidados também. Vai ser um evento bem legal jogando Pauper. Pauper raiz, né, Guilo? Pauper de verdade aí no Magic Online. Agora é um formato que pode te levar até o Pro Tour, então a gente vai tentar também produzir mais conteúdo sobre esse formato aí. Fiquem de olho aí no nosso YouTube, tá? Não percam. Vou mandar aqui uma zoeirinha que o Anderson, nosso ouvinte, ele tá colaborando, né? Eu não consigo produzir piadas ruins todo episódio, Grilo. Então eu preciso da ajuda dos ouvintes. O Anderson mandou uma aqui. Qual é o cantor que só inicia o draft a partir do segundo booster? Não sei. Qual é o cantor que... É o Tupac. Ah, que merda. Oh, meu Deus do céu, por que você faz isso comigo? E com essa a gente passa para manutenção para os ouvintes que sobraram depois dessa. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Manutenção era das notícias da semana. Lógico, começar com spoilers de Ultimate Masters, né? O que sobrou aí das raras, sim, comuns e incomuns. A melhor coleção que você nunca vai comprar porque tá muito caro. Não duvide do nível de dedicação das pessoas, viu, Grilo? Tem muita gente... Se você for comprar, me manda um booster. Tem muita gente considerando, sim. O Saffron Olive até mandou um tweet falando que o EV aí dessa caixa tá $500, né? Mas eu acho que vai cair demais, porque tem cartas que só tem preço alto hoje por causa da baixa oferta, né? Por exemplo, o Altar Phyrexiano foi spoilado agora como raro. Inclusive tem uma arte bonita, nova, né? Mas é uma carta que hoje tá $50, quando chegar a edição vai cair para 15, 10, porque com certeza vai diminuir bastante a procura por ela, e com isso cai o preço. Mas em geral parece que tá valendo, sim. Por exemplo, eles estão trazendo de volta Always Dust, cara. Sim, Always Dust. Como rara. Dessa vez é como rara. Como rara, que costuma ser mítica. Última carta tribal que tivemos. É, Que a gente vai entrar em detalhe. eu ia falar, será que a gente fala de tribal depois? Será que a gente vai? Ô, Grilo, tem duas cartas Pauper aqui, que novas, né, do Pauper. A primeira é Fogo e Gelo, cara. Teve um Fogo e gelo, downgrade top. agora pra comum. Pode aparecer aí no Pauper, hein? Pode. Vermelho e azul. Delver vermelho e azul tá jogando muito Pauper. Sim, Zete joga bem. Então. Acho que dá pra cair como uma luva, não dá? Eu acho que sim. Eu vou pedir para a gente fazer uma análise depois junto com o Eli, o Ari, do Pauperville. Mas aparentemente a carta tem bastante utilidade contra vários arquétipos aí do Pauper, né? Pode virar a parte de Ice pode virar um Lamog's Crusher para te comprar um pouco de tempo. A parte de Fire pode acabar com os deckzinhos rápidos. Então tem uma versatilidade aí muito boa. Apesar de que hoje eu acho que ela não é tão forte como era antigamente, né? Então, se você pegar Não, não. o que era o Pauper aí há 8 anos atrás, essa carta ia fazer muito mais estrago do que faz hoje. Mas tá aí, uma carta nova. A outra, Grilo, é Resurrection, que é uma carta branca de 4 manas que revive um bicho do seu cemitério. Tá? Branco não é normalmente uma cor conhecida por reviver as coisas, né? Mas Não, não é mais como fazer isso assim, é a segunda mágica incondicional de reviver. Que tá no Pauper agora. A primeira é Exumar, que ainda é condicional, porque você precisa, sei lá, cada um revive o seu, né, tal. Mas essa aqui é direto, né? Você dá ovo num bicho do seu cemitério e revive. Então talvez aí crie um novo arquétipo do Pauper, enfim. Mais uma opção. Vamos ver. O que mais tem? Cara, Back to Basics, como raro. Back to Basics, ó, ótimo, porque tá jogando bastante no Legacy, né? Não sei se tá jogando tanto, mas tá caro pra cacete, Grilo. Tá uns Sim, R$ 500 essa eu acho que, carta. se não me engano, o preço explodiu porque tem algum deck no modo que usa isso aí. Pode ser um deck meio tier 3 ou 4, mas aqui que usava, por isso que deu uma subida no preço. E tá com Mas eu acho arte. que é isso. E tá com arte nova, né? Sim, arte nova. Artezinha nova. Rune de Halo voltou como raro também. Tava precisando, né? Para repor aí estoque. Containment Priest, que é uma carta que também voltou como raro. Lembrando, né, que é uma carta que só tinha saído, acho que em Commander, né? Foi de um dos produtos de Commander que, Isso. claro que acabou vendo o jogo no sideboard de Legacy contra Show and Isso. Tell. Isso, joga bastante. Então tá aí voltando. Torre Phyrexiana também é mais uma carta cara, porque não tem muitas por aí, e que voltou Não, agora não como teve rara. reprint. Primeiro reprint. Inclusive, eu costumava achar que ela estava na lista reservada, porque é uma carta que, Tem cara, com né? tanto deck. Tem com tanto deck, assim, produto suplementar que a Wizard podia ter feito, colocado o Phyrexian Tower aqui, nunca colocaram. Eu, tipo, olhava, chegava, deve ser lista reservada, ainda bem que eu tenho a minha, né? Mas, aparentemente, não, tá aí de volta. É mais uma de 50 dólares que também só tava esse preço porque não tinha oferta suficiente, né? Pouca oferta. Não tinha muitas no mercado. Vamos fechar aqui os spoilers, né? A gente tá gravando isso na terça, não tem mais muita coisa para Não, mas comentar. você esqueceu a mais importante, o Altar Phyrexiano. Ah, falei antes, o Altar Phyrexiano, mais uma que também joga muito Commander e foi relançada agora. 50 dólares também, mais ou menos, né? Sim, tá, garoto, que nunca teve reprint. E assim, eu como tenho uma certa expertise em deck de sacrifício, pelo menos no Commander, eu joguei bastante com o Altar Phyrexiano e o Altar de Ashnod. E eu tenho que dizer, por incrível que pareça, a mana ser colorida faz muita diferença. Eu imagino que sim. É que eu tava lembrando aqui do deck da Rainha Fractius, que usa o Altar de Ashnod, porque naquele deck é melhor, é claro, né? Quando você tem a Pedra Coração e tal. Mas enfim. O Magic, a gente vai falar de outros produtos depois, né, Grilo, na outra fase. Mais um produto aqui que leva a marca Magic, que foi anunciado, moedas colecionáveis, tá? Deixa eu subir um link aqui, mas eu não sei se vai ser só na Nova Zelândia que vão lançar. São moedas colecionáveis, são 5 mil, são moedas que serão lançadas, não tem data ainda para ser lançadas, tá? Mas são de São pura prata. de prata, né? É, isso aí. Então é dinheiro, é mais dinheiro, só que com o símbolo do Magic. É mais uma tentativa aí de tentar capitalizar em cima da marca, tá? Eles costumam fazer isso, né? Treinar no mercado asiático ou no mercado de um país só para ver o que se rola e aí produz mais. Então a gente fica de olho aí para saber exatamente mais detalhes quando tivermos mais detalhes. Que mais? Mais um produto, eu acho isso aqui muito legal. Eu peguei do report do GP que teve em Milwaukee, Grilo. O campeão do GP, que foi o Adrian Sullivan, né? Ele sempre anda com a mesma lancheira de Magic. Eu não sabia que existia lancheira de Magic, mas existe. Que E a legal. lancheira dele é lá da década de 90, é totalmente destruída, cara. Mas ele sempre carrega, ele usa como uma deck box. O negócio parece que sobreviveu a uma bomba nuclear. Nossa senhora, Você tô tá vendo vendo aqui. agora, né? Eu encontrei. Caraca. Eu até fui procurar outras lancheiras para vender. Eu encontrei uma sold out de Lorvin, na Troll & Toad. Mas Lorvin é muito recente. Essa aí que ele tá usando é super antiga, né? É da década de 90 mesmo. Parece ali da década do começo, Saga de Urza, alguma coisa assim. Então esse tipo de mercadoria não tem mais, mas não é de hoje que o Magic coloca a marca dele em outros produtos, né? Não, não mesmo. Teve uma vez que eles até apareceram numa propaganda do South Park, cara. Eu não lembro disso, é mesmo? É, faz tempo. Caramba, Se você que procura legal. no YouTube, você acha. Magic Soft Park. E aí o Kenny zoa no finalzinho da propaganda, porque É. eles estavam meio que sendo forçados a fazer propaganda pelo canal. Aí o Kenny zoa, só que você não consegue ouvir direito, porque o Kenny te fala lá com através do negócio dele. É típico Magic. Vamos mudar um pouquinho agora, vir para o Brasil, ou melhor, vamos continuar nos Estados Unidos, onde o Fausto visitou lá o Eternal Weekend, né? Não sei se eu já falei disso antes, mas eu vou deixar o link aqui da cobertura dele, em que ele posta foto e até uma lista dos artistas que estavam lá no Eternal Weekend dos Estados Unidos, que aconteceu no começo desse mês, né? Se você quiser, por exemplo, tirar foto com a artista do Tabernáculo, ele conseguiu assinar o Oh. Tabernáculo lá. Tem outros artistas como Mark Tedding, Christopher Muller, são muito clássicos. Esse pessoal visita o Eternal Weekend, né, que é uma celebração do Magic Legacy e Vintage. Então, vale aí a leitura para quem quiser ver um pouquinho do que rolou lá nos Estados Unidos. Ainda aqui no Brasil, falar um pouco do motivo, o canal do André Manente. Falar para as pessoas visitarem o canal dele com frequência, que logo mais vai estar chegando um vídeo do Natal do Bem, que ele todo ano faz um vídeo promovendo uma ação solidária em alguma instituição de caridade. Esse ano está muito legal, vai trabalhar com crianças fora do período escolar, né, uma instituição que cuida dessas crianças. Tem alguns jeitos de participar, doando direto através de um site chamado Vaquinha, ou simplesmente promovendo a ação, né, compartilhando os links dele no Twitter e no YouTube, no Facebook, enfim. Fiquem de olho no motivo, porque acho que ainda esse mês vai rolar isso aí. Então a gente vai continuar aqui de olho e vamos trazer mais detalhes, inclusive com links para quem quiser visitar o site. É um site de vaquinha mesmo, é vaquinha.com.br, acho, não lembro direito. Mas o link certinho ele vai mandar depois e a gente continua nos próximos episódios do Hack dos Cast aqui. Então. E Vamos ver. uma notícia mais ou menos boa para o Magic, né? A coleção de Unstable, que até hoje eu não vi um booster de Unstable sendo aberto, ela vence. Eu vou abrir uma floresta. Ah, abriu uma floresta. Guardou a capinha? Ah, era pra guardar? Ah, Filha bom, da mãe. longe aqui da cidade ainda tem. Não, Se mas. algum dia eu voltar pro Brasil, eu trago as capinhas. Valeu, viu? Na verdade, eu compro uma caixa inteira, eu A faço gente aqui. drafta, é. Esse é um negócio que só vale a pena draftar mesmo. Levarei calças jeans. Ah, não, mas isso é outra coleção. Não, aí você tem que tirar a calça. É verdade, tem que ir com um shortinho por baixo. A Unstable ganhou um prêmio, cara, de melhor jogo de ficção científica ou de miniaturas de fantasia ou card game, que foi o prêmio, como é que é o nome aqui? Prêmio na Dragon Con, o Mário Água Rosa publicou aqui o troféuzinho que eles ganharam. Muito interessante. De fato, Esse é bem legal. a criatividade que vai em cima de um produto desse é absurda, né, cara? E eu acho que é bem legal porque não sei se você acompanha os jeitos e trejeitos do Marcus Water no Tumblr dele e tal, mas faz anos que ele tá lutando para conseguir fazer um terceiro Unset, né? Sim, ele falou. Que ele falou assim, ah, quando que eles fizeram lá uma Unhinged, aí o time depois começou a trabalhar num Unstable, aí a Wizard chegou e falou, não, a gente vai matar esse programa que a gente não quer mais. Aí desde então ele tá lá lutando pra conseguir fazer um terceiro Unset, porque é uma coisa que ele gosta e que tem gente que tem interesse. Inclusive ele tinha até design sobrando, né, de carta. Tanto tempo aí cozinhando, né, cartas, e aí tinha só que selecionar de quais iam entrar em um tema, pra unir tudo e tal. Mas interessante, legal aí, bom pro Magic, né? Agora notícias do Magic Digital. Primeiro que o Magic Arena aqui teve um upgrade bem interessante. Agora você pode convidar amigos, mas o sistema é bem ruinzinho ainda, né? Porque você precisa do código do teu amigo, precisa saber se ele tá online. Não tem uma lista de amigos ainda, como tem no Hearthstone, por exemplo. Até no Magic Online, que tem um negócio desse, e o Arena não calma, tem. Calma, VP. Eles vão arrumar essas coisas, não precisa... Calma. Ainda estamos em beta, eu sei. Mas parece uma coisa simples, né? Mas não deram prioridade pra isso até agora. Mas parece, mas às vezes não é, sabe? Estejam tentando alguns jeitos de entrada aí pra ver qual o melhor jeito de convidar os amigos. Mas assim, tem como, né? Se você estiver no Discord com teu amigo aí ou no Skype, você pede pra ele o código, o nick certinho, digita lá, os dois entram e dá pra jogar assim, de boa. Teve alguns upgrades visuais também. Você pode ver ali um textinho em azul, coisas assim, mas o jogo tá ficando melhor, né? Mas ainda tá em beta, de fato. E só terminando aqui, o Magic Online vai ter um cubo Modern até 5 de dezembro. Se você está ouvindo isso, provavelmente você já pode jogar até de 21, agora de novembro, até 5 de dezembro. Que é meio que um esquenta para o Holiday Cube, né, Grilo? Porque o Holiday Cube é um cubo de verdade, o resto é para passar o tempo. O cubo raiz. É, o cubo raiz, gostei. Então vamos para a compra agora, transição. Bora. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra no Rakdos Cast. Grilo, preços do Standard. Primeiro, o Niv-Mizzet subiu 20% em uma semana, o Parun, né? Ele tá hoje pouco mais de 4 dólares. Por que ele subiu tanto? Porque ele tá vendo bastante jogo, né? Tá jogando, tá. Quando eu vi o custo dele, triplo azul e triplo vermelho, não vai jogar, é muito pesado isso aí, mas ele tá jogando, tá ganhando jogos e, inclusive, tá jogando num deck que não é apenas duas cores, às vezes você vê umas versões que é duas cores com splash branco. Exato, e ele viu, a gente fala no combate, mas teve 4 cópias dele no melhor deck de controle que foi classificado aqui, né, então... A demanda deve subir sim. É muito chato lidar com ele, ele não pode ser anulado, então eventualmente vai gerar vantagem de carta. Isso é inevitável. Uma outra carta que subiu muito, mas eu descobri que foi um buyout mesmo, né? Não tem muito que uma utilidade em Pauper, que é o Mudbrawler Cohort. É um goblinzinho comum, tá? Ele é 2 manas, 1/1 e ganha +1/+1 se você tem uma outra criatura vermelha e ele tem ímpeto. Então, na melhor das hipóteses, é 2 manas, 2/2 ímpeto. Não joga tanto, não joga Pauper, não. Foi mais um buyout mesmo que teve. Talvez se surgir Goblin Grenade agora, com downgrade, né, de raridade na nova coleção, talvez ele veja jogo, mas eu duvido. Acho que é mais pelo efeito de buyout. Mas essa carta subiu absurdo, subiu 160%, tá 1,50 dólares agora. Tô vendo. Só, de onde eu sei, só joga nos Poppers Monohead mesmo. Ainda assim, eu não sou exatamente especialista em Pauper, mas é uma carta que, até onde eu sei, não é 100% essencial nesses decks agro. Vamos ver, talvez vire essencial se surgir uma Goblin Grenade aí em Ultimate Masters, né? Mas uma que eu não descobri porque subiu foi o Miojin Azul. Ele subiu, ele dobrou de preço em uma semana, Grilo, tá 4 dólares. Por que diabos? Boa pergunta, cara. Lembrando que o Miojin Azul é em português tem uma errata, né, cara? Não tem a última frase lá. Lembra disso? Sim, que... Ele entra com o marcador de divindade e não faz nada. E não faz nada. Manas 3/3 em desistir, legal. Realmente, eu não sei, porque se você perguntar pra mim, eu não acho que... Nem no Commander ele é tão bom assim, porque, quer queira ou não, 10 manas é demais, até mesmo pra Commander. Pois e você não pode dar um cheat pra... Quer dizer, você pode cheatar ele pra dentro do... pro campo de batalha, mas aí ele não vai ter o marcador de divindade, né? Então... É meio bizarro essa subida, a gente continua olhando aí semana que vem pra saber se ele continua. Mas se alguém souber por que diabos, né, ele tá tão valorizado aí, dá um toque aí pra gente no Twitter. Minha recomendação é não sair comprando porque não é exatamente uma carta essencial em qualquer formato. Muito difícil que seja. Por fim, uma carta boa de sideboard para decks monoverdes no Mall. No Pauper é o Grifo Sabotagem, né? Que se você acompanha os vídeos do Hack dos Cats jogando Mall, jogando Pauper aí, você viu que no Stomp tem essa carta lá, e ela subiu 500% em uma semana no Mall, Grifo. Tá quase $1, tá 90 centavos aí. Eu acho que isso aí é o começo de uma grande subida de preço nas cartas Pauper, porque agora você pode ir até o Pro Tour jogando Pauper no Mall, tá? É verdade, faz sentido, faz sentido. É lógico que a volatilidade de preços no Mall é muito maior do que na vida real. Pode ser que ela caia 300% na próxima semana, mas é uma carta ótima de sideboard, tá? Acho difícil ela se desvalorizar tanto quanto ela valorizou agora, tá? Ela tem várias. Não é uma carta tão singular assim, né? Ela destrói artefato, encantamento e tem conspirar. Então pode atacar em várias frentes aí. É uma carta essencial de sideboard para aquele deck, tá? Então fiquem de olho aí no Glyph Sabotage, quase um tique aí. E é só isso, cara. Bora passar pro combate. Vamos lá. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. O único GP standard que teve nesse fim de semana foi o GP Milwaukee nos Estados Unidos. O meta do dia 2 mostrou que as coisas se mantêm, baseado no que aconteceu no Pro Tour, né? Então, o Golgari Midrange ainda tem uma parte muito grande, né? É a maior parte aqui do. É o deck que mais protagonizou o dia 2. Depois de Sky Control e Zet Drakes. E o RW Agro, o Mono White Agro, também vem um pouco depois também. Sim, é uma boa coisa de frisar é que assim, quando teve o top 8 do Tour, foi acho que foi uma boa parte foi esse Watch Winnie, né? Isso. Watch Winnie Borg. Que imaginava a gente voltar para a época do Watch Winnie, né, MP? Ah, Leões da Foi. Savana, Cruzada. Enfim, assim, todo mundo falando, ó, single game, o Mono White Winnie vai ser o deck a ser destronado e tal. Assim, que muitas pessoas esquecem é que para fazer o top do Pro Tour também tem as rodadas de draft, né? Que são acho que 10 rodadas de standard e 6 de draft. Então, Isso, limitado conta. Teve muita gente que tava lá ganhando bastante de Golgari Midrange, mas que não foi bem no draft. Isso. Então não é tão 8 ou 80 assim. E a análise que o Sanduíche fez no programa passado se pagou, ó. Quem venceu foi o Adrian Sullivan, que é um jogador conhecido, né? Mas também teve Seth Mayfield e Reed Duke nesse top 8 aí. Tanto o primeiro como o terceiro lugar foram de Jeskai Control. Jeskai Control é uma lista já conhecida, mas a do Adrian tá um pouquinho diferente, cara. Ele colocou quatro Niv Mizzet no main deck. Tinha dois Enigma Drake e uma Fênix também. Mas acho que ele tava tão focado nos Niv Mizzet que ele colocou dois Dive Down no main deck também para proteger esses Niv Mizzet. Ah, é que ele ganha o jogo sozinho. Inclusive, eu tô muito feliz. Eu estou cheio de júbilo que finalmente estou colocando uma win condition de verdade no Sky Control. As pessoas não estão tentando ganhar só com TPR mais. Ah, é verdade, os jogos acabam mais rápido, né? É que haja saco, né? É verdade. Uma coisa interessante do Sanduíche, eu tava falando com ele lembrou que com o Dive Down você pode jogar o Niv-Mizzet com 7 manas, né? Não precisa esperar a nona, por exemplo, para tentar proteger ele. Não, com o Dive Down você protege, inclusive, de Banefire, né? Que é bem interessante. Uma outra pegada interessante desse deck é que ele trouxe quatro mapas do tesouro, cara. Pra você ter uma ideia, o outro Jeskai Control não tem nenhum mapa do tesouro, né? No main deck. Então é mais uma forma de. Uma pegada interessante, né? De pensar no meta, de gerar vantagem de carta. Conserta draw, compra Isso. carta e conserta mané. Parece bom. Quer dizer, se o plano dele tá investindo tanto no Niv-Mizzet, então faz sentido usar. Isso é, ele pode até eventualmente acelerar o Niv-Mizzet, né, com as fichinhas que surgiram. Exatamente. Isso aí. Teve quatro Golgari Midrange nesse top 8, então metade do top 8 teve Golgari Midrange. O que eu queria chamar a atenção aqui, as Vraskas sumiram do main deck, desses decks, tá? A nova rainha dos Golgari é a Vivian, não é a Vraska, tá? Porque todos os decks têm três Vivian, alguns têm dois Karnes, tá? O troféu do assassino também sumiu. Tá, é, eles estão usando desprezo de Vraska e demover como remoções, Grilo. Porque o troféu ele está gerando uma vantagem, apesar dessa flexibilidade, que não está sendo legal. Não está dando para acompanhar o crescimento da curva de mana do oponente, quando você está dando um terreno para ele, tipo, no segundo turno, sabe? Então é melhor trocar para demover. Sim. E assim, eu acho que tem um certo mérito em usar o Vraskas Contempt também, porque exila, né? E uma coisa muito típica do Golgari Midrange é que você vive pegando criatura do cemitério. É Então melhor acho que na Mirror, né? de certa forma, uma boa vantagem de você exilar a criatura para nunca mais ver a cara dela na vida. Isso aí. Todos os quatro Golgari Midrange também tem pelo menos um Tirano da Carnificina no main deck. Que Claro. ele é uma wincon de 6 manas no lugar da Vraska de 6 manas, né? Na Mirror ele é um pouquinho ruinzinho, por isso alguns decks têm a Vraska de 6 manas no side, mas de resto ele funciona como uma wincon melhor. Ele é mais rápido para matar o jogo e até mais resiliente. Por exemplo, ele resiste a desprezo de Vraska, né? E todos eles têm pelo menos três Wild Growth Walker no main deck, que é necessário para vencer os decks mais rápidos, né? Ganhar vida, Sim, pôr uma essa barreira. carta contra. Cara, essa carta contra os decks de Burn dá uma dó, cara. É, assim, o cara. Ah, tô com um 3 aqui, que eu exploro, ah, ganho 3 de vida, exploro, ganho 3 de vida. Ah, agora tô com um bicho que é 4-7 pra bloquear essas bichinhas, e aí? É, dá a impressão quando você tá com um deck tipo um Boros Agro que é impossível vencer depois que ele explora três vezes com Wild Growth Walker aí, sabe, ganhando 9 de vida. Tá foda. Exatamente. É, que mais? A Vraska que faz 4 manas, ela não faz nada quando você já tá perdendo para um deck com muito bicho da mesa, como o White Winnie, né? Porque se eu gasto o turno inteiro para matar um bicho do cara que já tá cheio, ele vai gastar um dos várias fichas dele lá para matar tua Vraska e vai continuar te batendo. Então, de fato, ela não faz nada. Dá para entender o porquê dessa troca aí. Mas uma coisa é certa, Grilo, se você tá pilotando Golgari Midrange, é obrigatório ter 4 duras no side. Essa carta aí sempre é Opa. 4 duras. Sempre. Opa. É para jogar contra o Jeskai Control da vida, né? É necessário. É, tem um White Winnie nesse main. Oi, você ia falar? Não, não, só falei que parece bom. É assim, com certeza. Cê tem um White Winnie nesse top 8. Eu gostei porque é um deck tão limpo, sabe? 22 planícies e o resto é bicho, história de Benalia. É quase tudo for off, né? Quase tudo. Tem uma lira, né? Tem uma lira, então ele subiu um pouquinho a curva e tem quatro Loxodon também, que é para deixar o deck mais parrudinho, né? E tem um. Ah, é Oi? um deck extremamente limpo, mas também tem. Já dá pra ver a fraqueza que ele é super linear, né? Fazer criar deck, Sim, fazer sim. bicho bater. Mas Sim. também essa é estratégia de qualquer white win, então não tem o que reclamar. Um deck que era linear, mas agora também meio que, não sei se adaptou, foi o Izzet Drakes, né? Um dos melhores decks do Pro Tour em termos de vencer os outros, né? De win percentage contra os outros. E tem uma cópia dele aqui nesse top 8. E eu achei curioso que ele tá com uma Entrance Melody no main deck e uma Conjectura do Mirari no main deck, Grilo, que é aquele encantamento que devolve para mão, tal. É uma saga, né? Que devolve instante, depois Ah, feitiço entendeu? para mão e Instant tal. Feitiço, depois um feitiço e depois copia essas coisas, né? Isso. Eu achei interessante que é um Izzet Drake também que não tá usando maximizar velocidade, que é aquela carta que dá ímpeto, tá? Então ele não tá apostando naquele Drake gigantesco e dá ímpeto e mata em um turno. Não, ele tá mais para mid late game, né? E tá um deck mais paciente, não tão explosivo assim. Então é isso, né? A É isso que gente parece. vê que o meta está se adaptando, as pessoas estão trazendo coisas de side, mudando o main deck aí para poder ver o que se prepara contra o que aparece. Mas, em geral, esse standard me parece saudável, gostoso de Sim, jogar. parece bem, é bem saudável, me parece que tá um esquema bem Jokin Po, né? Que esse deck é bom contra esse, mas é ruim contra esse, mas esse outro deck aqui é bom contra esse, mas é ruim contra esses aqui. E acho que isso é, no geral, bem bom, né? Sim, a gente nem levou em conta os outros decks que fizeram parte do meta, né? Então, se não tá meio travado nesses quatro arquétipos aqui, eles é que estão sempre aparecendo. E mesmo entre eles, cara, tem muita peça móvel. Eu sabia que o Golgari Midrange tinha muita peça móvel. Agora, o Jeskai Control agora apareceu com uma lista muito diferente, sabe? Mapa do Tesouro, Dive Down, quatro Niv-Mizzet, tinha mais uma pegada legalzinha, né? para esse deck. Então tá parecendo um standard legal pra gente virar o ano com ele. E é isso, Guiloso, bora passar pra principal então? Vamos lá. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Muito bem, bem-vindos. Lembrando que esse programa aqui é mais dedicado a quem parou em algum momento de jogar Magic e está decidindo voltar agora, né? Ou se você já ainda é jogador viciado, vamos para essa viagem de nostalgia aqui, né, Grilo? Que é sempre bom relembrar. Olá. Você lembra de Forma Urbano com outros? É isso que eu ia falar, a nossa premissa aqui. Cara, você leu minha mente, filho da mãe. Eu tinha uma piada pronta agora. Eu devia ter falado de amedrontar, mas amedrontar É que é o seguinte, como é que a gente vai guiar esse podcast? Vamos assumir, né, uma premissa aqui, que quem está escutando isso aqui, como a gente não sabe quando você parou, vamos assumir que você parou lá na época de quarta edição. Você jogou uma vez Magic quando ele foi traduzido para o português e depois desistiu, né? Depois parou. Então a edição é 95? 95, isso. Então vamos assumir ali que naquela época você teve algum contato. E se isso é verdade mesmo, né? Bem-vindo ao pré-release de Legends e não draft formar bando com outros. Tá um bom conselho aí. E se você abrir certas cartas como Tabernáculo, né, The Abyss, essas coisas, por favor, não passe, não rasgue, deixe guardadinho em um lugar seguro. Nem a capinha de booster. Nem a capinha de booster é desperdiçável. Mas vamos. Bem, não jogues, apenas fique com os boosters. Isso vale mais, né? Mas vamos lá, não se assuste, tá? Hoje o Magic é muito diferente, tem mais de 17 mil cartas diferentes, tá? E ainda só tem 5 cores, apesar de tudo isso. E ele é impresso hoje em 11 línguas, tá? É um jogo enorme que conquistou o mundo, aí é o card game mais longevo que tem, tirando, lógico, poker, né? Que dá pra considerar poker card game, Grilo? É um jogo com cartas, né? É um jogo que nem Magic mesmo, né? Um jogo com cartas que você pode, sem querer, perder todo o seu dinheiro. Verdade. Aliás, se você está escutando isso voltando ao Magic, você precisa, antes de escutar isso, consultar primeiro o seu psicólogo e depois o seu gerente de banco, né? Porque os dois vão te dizer que não é uma boa. uma boa volta. Mas vamos lá, já que você está aqui, continua, vai. A primeira impressão que você vai ter, acho que é um pouco assustadora, porque parece que tem muito mais produto hoje com a marca de Magic do que tinha antes. E alguns nem são jogos de cartas, né, Grilo? Sim, a Wizards adora fazer esses board games que, até onde eu sei, ninguém joga, ninguém compra, mas aparentemente tem alguma razão para continuar fazendo. Exato, e só uma coisa, hoje não se chama mais cartas, tá? Se chama cards. Como se fala em inglês mesmo. Agora nas cartas em português eles escrevem cards? É só cards. Na minha época, card era carta, cara. Procurem seu grimório por um card de mágica. Na minha época, reciclar se chamava revezar. Revezar, nossa. Nossa, eu lembro disso. Mas vamos logo de cara dar um roteiro para quem está voltando, que é o seguinte: se você tem paciência e tem um PC, né, hoje pelo menos estamos gravando no final de 2018, isso só serve para quem tem PC, não vale nem tablet, vai até o Magic Arena, que é um jogo de Magic, é gratuito, e lá tem um pequeno tutorial de como jogar o Magic Arena e de como jogar Magic em geral, tá? Você vai ter alguma noção de como são os frames das cartas novas, quais os tipos de cartas novas, mas o Magic em geral ainda é o mesmo jogo que você lembra. Você vai baixar criaturas, atacar, bloquear, tem criatura que voa e jogar mágicas instantâneas e coisas assim, tá? Mas acho que a melhor coisa para quem tem acesso a um PC é instalar o Magic Arena para se habituar mesmo ao gameplay atual. Sim, sim. Duos não existe mais, né? Esse projeto já morreu. Duos of the Planeswalker, você pode até baixar na Steam hoje ainda, mas o mais indicado é o Magic Arena. Jogue Arena, eu gosto de Arena. Eu não gostava de Duos, mas eu gosto de Arena. E eu acho que dá pra dá pra fazer free to play mesmo, porque tem umas ladders que são bem casuais e você pode tentar jogar com qualquer porcaria que qualquer um dos decks que você ganha só de ter uma conta. Sim, e assim você não vai investir nenhum dinheiro, né? Mas digamos que você queira investir tempo e dinheiro, queira ir até uma loja ou que você não tem um PC. E por causa disso você precisa pegar a carta ao vivo e sentir ela e ver e interagir com outras pessoas, né? Para isso eu acho que você, a melhor coisa, o melhor roteiro é ir até uma loja ou se você conhecer um juiz, peça para um juiz. Sim, hoje tem uma coisa chamada juiz de Magic, né, seu grego? Olá, cara. Se programa incluísse a quantidade de mudanças que o programa de juízes teve desde o começo, aí já dava outra hora, cara. Porque antes tinha até nível 5, agora só tem nível 3, e agora as condições para subir pro nível 2 são outras, agora vão mudar de novo, porque mudaram como é que se qualifica para o Pro Tour de novo. Tá, é um bafafá. É, mas se você vai numa loja que tem campeonatos regulares, essa loja tem um juiz de plantão ali que pode te ajudar. Juízes são pessoas legais, não precisa ter vergonha de chegar e falar não. Geralmente, Não. eu que sou da indústria, posso dizer que às vezes tem um ou outro, viu? Assim, geralmente nível 2. Se só tiver um juiz nível 2, aí prefira esse. Porque geralmente nível 2 é mais garantido, porque tem um certo filtro para subir de nível. Até agora eu não conheci nenhum nível 2 que seja muito babaca. Ok, lidar com pessoas, né? Sempre é Lidar com difícil. pessoas. É. Mas então, eu aconselho a ir a uma loja e pedir os Welcome Decks, tá? Eles são gratuitos, são decks de 30 cartas que vem numa caixinha. Dentro dessa caixinha ainda tem um manualzinho e você vai construir um banco de terrenos básicos, né? Se o lojista for legal ou se o juiz for legal, eles vão te dar um de cada cor. Você pode pedir, são gratuitos. Então você constrói, você tem capacidade de ter os terrenos de todas as cores e você vai ter um deckzinho para brincar. Pode juntar dois e montar um deck de 60 cartas. Por que que isso é importante? Para você, primeiro, saber como que é a carta nova, qual é o wording dela, né? Como que as palavras estão encadeadas e como é que é o terreno básico novo. A gente fala deles depois, o que que mudou. Não, ele continua Sim. fazendo a mesma coisa, mas tipo. Só que agora não tá mais escrito vire para gerar uma mana de tal cor. Isso, você tem que lembrar que ele faz isso, mas não está escrito. Mas é tudo, assim, em termos até a linha do tipo da carta mudou bastante. Então, essas coisas você pode ver de graça pedindo um Welcome Deck, que, de novo, é uma coisa gratuita que a loja tem que dar para você se você pede. Tá? A segunda coisa que eu sugiro é, Grilo, acessar sites como a Liga Magic, que é um site em português, ou se você lê em inglês, um outro bom site é o MTG Goldfish. Tudo junto, né? Que nesses dois sites tem listas de decks e artigos sobre como jogar com esses decks, né? E também vídeos. Principalmente a MTG Goldfish tem deck, o que se chama de deck tech, que são vídeos de como jogar com aquele deck, né? Esses recursos são importantes, são bons. Acho que se você pretende jogar com frequência, coloca até no teu favoritos do navegador aí da web, que você vai usar com frequência. Isso eu garanto para você. E quem quiser comprar cartas, Grilo, quem quiser agora gastar dinheiro, né? Eu acho que o conselho é não compre booster para abrir, né? Não, não. Antigamente é uma coisa que você fazia bastante. Você comprava aquele deckzinho que vinha de quarta edição, né? Que vinha com era mais ou menos a quantidade de três Ah, boosters e sim. vinha terrenos básicos, lembra? Muito terreno básico lá dentro. Hoje em dia esse produto não existe mais, só tem booster avulso. E não compre booster avulso só para ter carta. Não vale a pena. Tá. De nenhuma edição. Não, vale mesmo. É preferível já comprar a carta da bolsa direto. Já dizia um homem muito sábio: boosters são para draft. Isso, e o que é draft a gente fala depois, mas cartas avulsas, onde que você compra cartas avulsas? Na própria loja que você vai. Lojas normalmente vendem cartas avulsas, né? Você pode ir atrás de dealers também. Dealers são aquelas pessoas que ficam nas lojas ou que vendem aí pela internet. No site da Liga Magic você encontra lá, você pode filtrar pelo preço, então você encontra a loja que tem o melhor preço daquelas cartas que você precisa e aí compra direto nela. Se você quiser saber se um preço que está sendo praticado é justo ou não, pode acessar um site chamado TCG Player ou MTG Goldfish ou a própria Liga Magic, digita o nome da carta lá, na homepage desses sites vai estar um lugar para você digitar o nome da carta e você vai ver o preço médio dela, o mais barato, o mais caro e o médio também, para saber se esse que está sendo praticado é justo, tá? Se você quiser comprar cartas e brincar com os amigos sem ser tão competitivo, eu sugiro comprar um Planeswalker Deck. É um produto, uma caixa fechada que vem um deck montado já com terreno básico e tudo mais, mas é um deck temático em torno de um Planinauta, né? Sim, hoje existem cartas de Planinautas, a gente fala disso depois, né? Se você quiser ser um pouco mais competitivo, mas também comprando um deck fechado já, tem uma opção boa chamada Challenger Decks. São decks que, de novo, vêm montados com terreno básico em uma caixinha, só que não é sempre que eles estão sendo vendidos, tá? Normalmente, hoje, quando nós estamos gravando, só teve uma iteração desses Challenger Decks, e ela ocorreu no começo do ano, né, Gri? Começo do ano, sim. Então, Começo do ano. foi com as cartas do Standard passado, então não. Isso. Aliás, a quarta edição já existia Standard? Não, a gente vai ter que falar disso depois também. É. É, mas eu acho que a melhor opção para quem quiser começar a jogar um pouco mais competitivo é Challenger Deck, se ele estiver disponível, tá? Se você quiser construir uma coleção para você poder até ficar trocando de deck competitivo para não jogar sempre com o mesmo, eu sugiro comprar um Deck Builder Toolkit. É uma coisa que custa R$ 90 ou US$ 30. É melhor falar em dólar, né, Grilo? Porque o real varia muito de acordo com o dólar. A gente não sabe quando as pessoas vão estar escutando isso. O Deck Builder Toolkit é uma caixa que vem com 100 terrenos básicos, 85 cartas semi-aleatórias e 4 boosters. Vale bastante a pena para quem não tem nada e quer começar a montar uma coleção, tá? E se você quiser realmente uma coleção mais parruda e quiser investir mais, aí você investe o triplo disso, né? Cerca de US$ 90 em uma caixa de booster. Pega uma das coleções aí mais recentes e compra uma caixa de booster dela. Abre os boosters, monta uma coleçãozinha, monta os decks e tal, começa a trocar, a vender cartas que você não quer. As próprias lojas hoje compram as cartas direto, né? Normalmente, lógico, o preço de buylist dessas lojas é muito mais barato do que o que elas vendem, mas é comum isso no mercado. E você consegue começar a construir uma coleção assim. E vai fazer vários decks, né? Uma caixa de booster hoje vem 36 boosters com 14 cartas cada um. Então é bastante. Agora sim, Grilo, mudanças, né? Tipos de cartas. Quem começou lá atrás deve se assustar ao ver uma carta de Planinauta hoje em dia, porque antes Planinauta era você que controlava o Não, deck. não, é, não, naquela época Planinauta era fodão, né? Era o Era Urza. semideus, matar Planinauta naquela época era um treco foda, cara. Tem algumas histórias antigonas de, por exemplo, Yagamoth metendo uma faca no cérebro de uma infeliz e ela tá lá sem morrer porque a centelha dela fica regenerando o cérebro dela, tá? É É coisa de louco, bizarro. né? Mas aconteceu um evento na história, no lore do Magic, em que os Planinautas tiveram seu poder reduzido e por isso começaram a ser lançados em cartas. Então hoje toda coleção recente tem Planinautas, sim, tá? São basicamente encantamentos com habilidades ativadas. É isso, né? Só que são encantamentos que você pode destruir atacando eles, né? Eles têm uma quantidade de pontos ali que você pode atacar direto, dar dano direto, raio, essas coisas, e aí reduzindo. Como eles funcionam exatamente, a gente não vai explicar aqui. Você tem lugares melhores para encontrar essa informação. É só para você não se assustar, tá? Ainda mais que Planeswalkers ultimamente são bem importantes no ambiente construído, né? Então é um tipo de carta que você vai querer estar sabendo sobre. É, tem que saber como interagir com ela e provavelmente você vai querer no seu deck também. Um outro tipo de carta que talvez você veja, só que hoje já foi descontinuado, é uma carta do tipo tribal. Tribal. Pô, onde começar com tribal? Vamos começar com é um tipo de carta, porque muitas pessoas acham que é um super tipo. Não, não. É um tipo de carta que foi introduzido em Lorin, porque assim, Lorin foi uma coleção tribal que saiu em 2007, 10? 8, sei lá, um tempinho atrás. E assim, a Wizards investiu bem pesado nesse tema tribal. Então eles queriam, porque queriam colocar tipo de criatura em estantes e feitiços. E assim, pelas regras, uma estante de feitiço não pode ter um tipo de criatura. Então eles inventaram esse tipo tribal para poder colocar tipo de criatura em coisas que não são criaturas. Mas Então. não teve uma vida muito longa, Não, não, e não. por causa disso é que nós falamos que talvez você veja, mas muito provavelmente não. Então, a última vez que a gente viu uma carta tribal foi em acessão. Então, eles meio que descontinuaram o tribal, porque é meio que só uma novelty, sabe? Não era uma coisa que tinha tanta relevância mecânica. Exatamente. Mas ainda Então. não. Ainda é um tipo que existe, então, para coisas que contam tipos de carta, que 90% das vezes vai ser uma carta chamada Thermogoyf, ainda serão contados, né? Exatamente, então não se assuste, né? E ao mesmo tempo que surgiram esses dois tipos, ou um, né, que está ativo ainda, que é o Planinaut, outros tipos sumiram. Então você não encontra mais hoje fonte de mana, mágica de interrupção, mono artefato, essas coisas não existem mais. Poliartefato, contínuo artefato. Essas coisas não existem mais, elas foram substituídas. Então, as cartas ainda podem existir até com o mesmo nome, por exemplo, acho que contra a mágica, mágica de interrupção, raio. Raio sempre foi instante, eu acho. Mas você tem uma errata hoje para essas cartas, né? Hoje, se elas saírem, elas saem com o tipo novo, que é tudo mágica instantânea, no caso das de interrupção e de fonte de mana. Mas se você estiver jogando com as antigas, é bom saber que existe uma errata para o tipo delas, tá? Então ficou muito mais simples hoje em termos de tipos de mágicas que o Magic tem, tá mais sossegado. Um tipo esquisito hoje que ficou, principalmente para quem começou antigamente, né, Grilo, são artefatos. Porque artefato antigamente não existia artefato comum, tá? E todos eram incolores, é o que meio que definia um artefato. Hoje em dia, não. Hoje em dia existem artefatos coloridos e existem Não são tipos. muito frequentes, mas existem. Existem, e existem artefatos comuns, também esses são bem frequentes, e existem tipos dentro dos artefatos. Então você vai ver artefato, traço, equipamento, ou artefato, traço, veículo. Equipamento, o que que é? Basicamente, lembra daqueles artefatos que você virava para dar um bônus para um bicho e o artefato não desvirava na tua fase? É basicamente isso. Deram um nome para isso, né? E deixaram melhorar mecanicamente, né? Isso, criaram regrinhas e tal. E veículos é meio que o contrário, assim, são criaturas que você joga dentro do artefato para ele poder virar uma criatura e atacar. Mas tá tudo, normalmente está explicado nessas cartas, tá? Mas também é para você não se assustar. Continuam sendo artefatos, continuam sendo destruídos por mágicas que destroem artefatos ou interagem com artefatos. E deixou o tipo de carta mais interessante, né? Porque agora você pode interagir diretamente com criaturas, né? E de cartas em geral, Grilo, muita coisa mudou em termos de habilidades e keywords, né? Por exemplo, eu vou falar aqui uma lista que não existe mais, tá? Ou pelo menos dificilmente volta. Dificilmente vão ter cartas novas com essas mecânicas. Proteção contra vermelha, azul, tal, proteção não tem mais. Se voltar, vai ser bem, bem esporádico, tá? Eles falaram que. Não, proteção não tá 100% descontinuado, mas vai ser bem esporádico, porque proteção tem uma carga de regras muito grande para eles continuarem fazendo. Exato. Travessia, formar. Travessia não tem mais. Formar bando, graças a Deus, não. Regeneração não tem, tá? Mas Não sei. foi meio que substituída por uma outra coisa, né? Foi para todos os efeitos substituídos por indestrutível, que a gente Isso. vai falar daqui a pouquinho. Isso falando em indestrutível, tem novas palavras que são evergreen, ou seja, que aparecem nas cartas, mas que não são explicadas, tá? Então você vai ter que procurar um guia para ler um pouquinho o que faz cada uma, mas aqui a gente dá uma visão geral. Por exemplo, vidência. Vidência é fácil. Vidência 1, vidência 2, o que é isso? Você olha esse número de cartas do topo do teu grimório e põe qualquer quantidade no topo ou no fundo, em qualquer ordem que você quiser. Então, vidência 2, você pode olhar as duas, pôr uma no fundo e deixar outra no topo. Ou pôr as duas no topo, na ordem que você quiser. Então, fácil. É mais para você filtrar as suas compras. Destreza. O que destreza faz, Grilo? A destreza. Bom, vou começar abrindo parênteses que destreza tá apresentando um pouco, que eu nem sei por que cargas d'água eles resolveram fazer Evergreen. Mas enfim, a destreza é uma mecânica que foi introduzida no bloco de Khans of Tarkir, alguns alguns anos atrás, e é uma mecânica para criaturas que diz, toda vez que você fizer uma mágica que não seja criatura, esta criatura ganha mais um até o fim do turno. Isso, então, é fácil de entender, né? Toque mortífero é mais uma, e é meio que fácil também pelo nome, né? Toque mortífero é uma criatura, quando ela causa dano de qualquer dano, não precisa qualquer dano. Qualquer dano em um bicho, esse bicho morre. É isso. Então, É fácil. Qualquer dano é letal. Qualquer dano dela é letal. Só lembrando que toque mortífero tem uma jogadinha. Se você tem uma criatura 2-2 com toque mortífero e ela é bloqueada em dois bichos 5-5, ela vai dar um de dano em cada bicho. Tá, você não precisa dar 2 de dano no primeiro bicho, porque um de dano que ela dá já é letal. Então aí ela parte pro segundo bicho. Mas também não vamos entrar muito nesses detalhes, porque o poço que a gente pode entrar infinito. Toque mortífero com atropelar, com destrutivo, bizarro, é uma zona. Então, é muita coisa. Agora, por enquanto, só fica no qualquer dano que essa criatura causar letal. Agora, ô Grilo, uma coisa nostálgica lá são as barreiras, né? As barreiras, você tinha que lembrar que barreiras não podem atacar. Então, agora tem uma palavra para isso, se chama defensor, tá? Então, não importa o tipo de criatura, se ela tiver defensor, ela não pode atacar. É isso, virou uma palavra. Então, tem criaturas que não são barreiras e que tem o defensor, é isso. Golpe... E todas as barreiras tiveram uma errata para dizer que elas têm defensor. Isso. Golpe duplo é fácil também. Uma criatura com golpe duplo, ela causa dano tanto na fase de dano de iniciativa como na fase de dano seguinte. Então uma 2-2 com golpe duplo, se ela não for bloqueada, ela causa 4 de dano no oponente. Se ela for bloqueada por uma criatura com iniciativa, ela se troca. Se ela for bloqueada por uma criatura sem iniciativa, ela mata essa criatura sem iniciativa se ela tiver 2 ou 4 ou menos de resistência. Fácil de entender. Exilar, o que é o exílio, Grilo? Exilar é uma... É meio que um cemitério plus. Que é o que antigamente a gente chamava de removido de jogo. Pô, tinha umas criaturas lá nas antigas que umas cartas lá nas antigas que faziam isso. Espadas em arados. Tinha uma carta chamada Exilar. tinha Exilar. Uma break exila a criatura atacante, alguma coisa assim. Isso. Que aí você ganhava vida, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Mas... É um segundo cemitério, que dificilmente você vai ter alguma coisa que interage com ele. É isso. Sim, tem pouca coisa que interage, assim, relativamente falando, né? Tem algum set que gostava de coisa com... que tava exilado, mas... geralmente exílio não tem tanta coisa que interage. Então quando uma coisa é exilada, entende se não. Agora essa coisa tá sumindo da sua vida de uma vez, não tem nenhum coveiro que vai pegar de volta, sumiu pra sempre. Coveiro, olha só. Hexproof ou resistência à magia em português diz que essa criatura não pode ser alvo de mágicas ou habilidades controladas pelo seu oponente. Fácil também de entender. É a habilidade da Salix do Outono. lá de Terras Natais, cara. Aliás, pré-release de Terras Natais deve ser horrível. Não jogue, pule esse pré-release. Só falando que a resistência à magia também substituiu uma outra mecânica chamada Manto. Que às vezes você pode ver em cartas antigas, principalmente algumas que tem errata com keyword, que manto é mais ou menos a mesma coisa, mas vale para qualquer jogador. Então, se uma criatura tem manto, então nenhum jogador pode dar alvo nela, mas isso. Resistência à magia é só seus oponentes. Isso e aí. Quando a resistência à magia foi introduzida, foi meio que com a intenção de fazer manto funcionar como as pessoas jogavam, porque geralmente as pessoas viam manto e entendiam que eram só os oponentes que não podiam fazer coisa. Elas não entendiam que elas também não podiam. E Hexproof agora tá saindo porque é muito unidimensional, né? Hexproof é uma coisa que eu já tô vendo que todo mundo odeia, pra ser sincero, eu não vou sentir muita falta, não. Não é nada interativo. Indestrutível, pelo contrário, é uma maneira interessante de fazer regeneração, né? Indestrutível é literalmente o que a palavra diz. Se uma permanente é indestrutível, qualquer efeito que diz destrua ou dano de combate não destrói essa permanente. Dano letal. Não destrói essa permanente. Nem toque mortífero destrói. Sim, mas essa criatura ainda pode ser exilada, e se a resistência da criatura for descer para zero com, por exemplo, o marcador de menos um, ela também vai morrer. Porque Isso. aí ela tecnicamente não vai ser destruída. Isso, aí ela morre de morte morrida, né? Não de morte matada. Ah, Vínculo claro. com a Prefiro vida. morrer do que perder a vida. Falando em vida, vínculo com a vida, Grilo, é uma Ah. habilidade que dá para uma criatura ou para uma mágica a capacidade de agregar aos teus pontos de vida. Então, uma criatura que tem vínculo com a Sim. vida, quando ela causa dano, não precisa ser dano de combate, qualquer dano, você ganha a mesma quantidade de pontos de vida que Sim. ela causou. É, e essa é uma que as pessoas têm que tomar cuidado, e para cartas antigas já é errata. Que pelo menos a maior parte das cartas antigas não tem a errata, né? Mas tem uma outra que tem, que assim, às vezes você vê uma carta antiga que diz, toda vez que essa criatura dá dano, você ganha aquela quantidade de vida. Ah, manto de tatu. Sim, manto de tatu, clássico manto de tatu. É, geralmente, essas cartas não receberam errata. Ela ainda diz quando essa criatura causa dano, blá blá blá. Porque tem uma diferença. É, essas cartas antigas, a criatura dá o dano, aí a habilidade de ganhar vida entra na pilha, aí só depois você ganha a vida. Aí vínculo com a vida é ao mesmo tempo que dá o dano. Eu Então acho a que criatura. eu ia Oi. falar, eu acho que a gente precisa falar de pilha ainda. Então vamos com calma. Sim, ok, é verdade. Mas justo, é diferente do vínculo com a vida antigo. É, vamos falar de alcance. Alcance é fácil. Alcance diz que uma criatura que tem alcance pode bloquear criaturas que voam. Então lembra daquela aranha, lá, aranha gigante, lá de quarta, quinta Gigante edição, clássica. clássica. Ela tinha Quarta, quinta é de alfa, amigo. É verdade, desde alfa. Ela tinha uma frase de duas Aranha linhas gigante. para dizer isso. Agora uma palavra, né? Reach ou alcance diz tudo isso. E trivia, a Aranha Gigante foi a carta mais reprintada em Core 7. E foi desde Alpha, e aí acho que teve algum Core 7 aí que tava disputa entre Aranha Gigante e Crescimento Crescimento, Desenfreado. é verdade. Vamos, uma outra palavra também que surgiu foi vigilância, Grilo. Vigilância Ah, também sim. substitui uma frase de duas linhas que tinha no Anjo Serra, né, que diz que uma criatura com vigilância não vira para atacar. É simplesmente isso. É assim, então não é nada de particularmente especial, eles só simplificaram a vida colocando essa habilidade em uma só palavra. Isso aí. As velhas ainda estão aí. Muitas das velhas ainda estão aí. Atropelar, voar, essas coisas, né? Uma coisa que sumiu do Magic há muito tempo já, Grilo, foi as hate cards, né? Elas não estão nada frequentes hoje em dia e muito menos Não, não. fortes do que eram antes. O que que são hate cards? São como explosão elemental do azul, explosão elemental do vermelho, Hydroblast, Pyroblast, O cartas círculo tipo de proteção. círculo de proteção. Isso, cartas que tipo uma mana se destrói uma permanente alvo azul ou anula mágica azul, sabe? Isso aí não existe mais. Hoje em dia, Não, ainda. não. Oi, pode falar. Ainda existe, porque em Hora de Evolução a gente teve um círculo. Sim, Só é que da mesma cor, é que né? não. Sim, da mesma cor. Então tinha a derrota do Jace, a derrota da Lyanna, etc. Isso. Só que não é muito frequente mais. É, não espere ver em toda a coleção cartas assim, tá? E ao mesmo tempo, nós sentimos Ainda com. nessa linha, não existe muito mais aquelas cartas que diz mude o texto da carta ou mudando uma cor por outra, essas coisas. Isso aí não Ah, nossa, graças existe a Deus. mais. Aquilo era antigamente jogava, porque todo mundo jogando círculo de proteção, então você jogava aqueles Dental's Light, né, não lembro qual o nome, que muda. Ah, é círculo de proteção para vermelho? Não, agora é para verde. Sim, ou no Karma, né? O Karma que dá É dano igual ao Karma, número de Karma. pântanos. Bem lembrado, Grilo, isso não tem mais não. Porque é muito difícil de manter, saber o que está em efeito no jogo, né? Quando você joga uma carta dessa que altera o texto das cartas. Então eles estão evitando para deixar o Magic mais fluido, o jogo mais fácil de compreender, né? O jogo mais compreensivo. E ao mesmo tempo teve uma redução violenta da rivalidade entre as cores. Hoje em dia Sim. tem muito mais cartas douradas entre cores que nós achávamos que eram inimigas, né? Como azul e vermelho, por exemplo. Sim, isso é uma coisa que começou em invasão, né? Bloco de É, invasão. antes já tinha, mas meio que chutaram o balde no bloco de invasão com a coleção de Apocalipse e de Conjunção, Apocalipse e Conjunção. E isso a gente está falando de 2001, né? Então já faz bastante tempo, faz uns 17 anos que isso aconteceu. Uma... 17 anos. É, cara. Já, daqui a pouco já volta, essa mudança já volta. É, não, já é obrigado a votar, né? Eu falo, já dirige. Rápidos Cast, aqui é BR. Uma coisa que mudou muito, mais ou menos dessa mesma época, Grilo, pra cá, foi a qualidade das criaturas, que subiu demais, sim, ao mesmo tempo em que a qualidade das mágicas reduziu. Então, por exemplo, hoje em dia você não tem mais contra-mágica sendo lançada em coleções novas, porque contra-mágica hoje, para Wizards, é um custo muito baixo para o que ela faz, tá? Ao mesmo tempo que raio também é muito difícil, muito improvável que raio volte. É mais provável que eles façam um raio que custa 2 manas e que talvez faça alguma coisa a mais, tipo incinerar, que remove a criatura que ele atingiu, assim, sim, né? E as criaturas hoje, sim, subiram absurdamente. Então, o custo, sim, que era para castar um Anjo Serra hoje, você caça uma criatura que é 5-5, que voa, que tem vínculo com a vida e que tem iniciativa. Sim, gente, antigamente, bomba era Gisela, Steven Drago, essas coisas. Lamento dizer, mas hoje em dia não dá mais pro cheiro essas cartas, não, viu? Não dá. Tanto que muitas caíram de raridade, né? Sim, a Gisela era rara, agora é incomum. Exato, incomum hoje em dia. Vamos falar de regras rapidinho. Regras, muita coisa mudou. Eu acho que o básico a gente tem que falar. Primeiro é que existe uma coisa chamada pilha. Pilha fácil é o primeiro que entra é o último que sai. Então, se você está resolvendo uma série de efeitos, por exemplo, eu estou castando um elfo de Llanowar, aí seu oponente vai contra a mágica, aí você vai dar contra a mágica na contra a mágica dele. Como é que tudo isso se resolve? De cima para baixo. A última que foi jogada é a primeira a resolver. Isso a gente chama de pilha, que é literalmente uma pilha de efeitos um em cima do outro. É isso, né, Grilo? Sim. Assim, tem mais nuances e tal, mas... eu acho que se a gente for ficar falando, se a gente pegar o livrão grosso de regras abrangentes e começar a dissecar, a gente não vai sair daqui hoje, né? Mas é só pra lembrar que hoje as coisas estão ordenadas. Então, antigamente, quando você podia fazer um negócio do tipo, o seu... Como é que é o nome do encantamento que busca um encantamento branco de uma mana? Imposto territorial. Né? Se você vai resolver o teu imposto territorial, você não pode sacrificar, por exemplo, a tua mina de superfície para destruir o terreno do oponente, e antes de ela destruir o terreno do oponente, mas depois que você sacrificou ela, você resolveu o imposto territorial, porque você tem um terreno a menos que o oponente, buscar os teus e depois destruir o do oponente. Isso não acontece. Quando você resolve uma mágica, ela primeiro tem que ter uma mágica ou uma habilidade, ela primeiro tem que ir até o fim, ou a pilha em que ela está tem que ir até o fim, tá? Não, você não pode ir manipulando a ordem desses efeitos que não estão na pilha ao mesmo tempo. Isso não pode ser feito. Uma coisa que não existe mais é Mana Burn, né? Não tem mais queima de mana. Eles tiraram pura e simplesmente porque não... Era uma carga de regra que não servia pra muita coisa, né? Que raramente entrava em efeito. Então, sim, foi apenas uma pequena simplificação das regras. É relevante. Sem dar na pilha também. Sem dar da pilha também era um bafafá todo, né? Porque a criatura podia morrer e ainda dá dano. Como é que é? Quase que a jogada do Sakura Tribe Elder, né? Você podia bloquear, sacrificar e o seu Sakura Tribe Elder morto ainda dava um de dano. Ou mais antigamente do Mog Fanático, né? Que você sacrificava ele para dar um de dano em qualquer alvo. Isso não existe mais, tá? Se você sacrifica uma criatura antes do dano, ela não causa o dano. Se você... Você não pode sacrificar uma depois do dano, nem durante o dano, né? Porque se você deixar pra fazer isso depois do dano, então você não tem nem como sacrificar, porque o dano foi causado, ela vai morrer, tá? Então esse tipo de jogadinha não existe mais no Magic. Algumas cartas ficaram muito piores depois disso, mas é um preço que nós pagamos para as regras ficarem mais claras agora, né? Falando em regras que não costumam ser muito claras, regras de lenda. Regra de lenda. Bom, regra de lenda mudou algumas vezes, né? Foi primeiro introduzido. As lendas foram primeiro introduzidas em Legends. Isso. E, bom, mudou algumas vezes, né? Então, talvez se falar com alguns outros jogadores que também são meio mais antigos e também confundam um pouco as regras. Mas, assim, a regra de lendas que está valendo hoje e que até onde eu sei não vai mudar tão cedo, você tem uma permanente lendária. Se outra permanente lendária com o mesmo nome entrar em campo, você escolhe uma das duas para sacrificar. Esse efeito não vai para Ou pilha, melhor, tá? desculpa. Esse efeito é É, não vai para pilha. imediato. Não vai para pilha. Desculpa, deixa eu clarificar. Se mais de uma estiver em campo, você escolhe uma para ficar no campo e sacrifica o resto. E realmente, é como o MP disse, não usa pilha, isso é uma outra coisa, chamada state-based actions, mas a gente não precisa entrar em detalhes de como isso funciona. E quando eu digo mesmo nome, eu quero dizer exatamente o mesmo nome. Então, por exemplo, se você tiver um Kamal Pit Fighter. Aí você faz o que é o camal vermelho, aí entra o camal verde, aí as duas cartas têm nomes diferentes, então você pode ficar com as duas. É o mesmo personagem, só que em momentos diferentes, então eles podem conviver. Não pode ser a mesma carta com o mesmo nome. Você vai perceber que isso é extremamente importante no caso dos planinautas, porque todos os planinautas são lendários, tá? Então você pode ter várias chandras, por exemplo, só não pode ter duas da mesma. Se o seu oponente tiver um planinauta, uma carta lendária, que seja, e você baixar uma igualzinha, não muda nada, ninguém tem que sacrificar, as duas não morrem, não. Cada um tem a sua, tá? Isso também já foi regra durante um tempo, né, Grilo? Ah, eu apenas ouço histórias da época da máscara de Mercadia que ganhava quem Invencível. fizesse que o outro jogador não podia fazer o dele. Isso não existe mais, tá? Hoje está muito mais claro. Cada um pode jogar com a sua lenda, tá? Sideboard hoje em dia existe, são 15 cartas no máximo, mas você pode levar menos se você quiser. E quando você trocar as cartas de um deck, você pode, não precisa trocar exatamente o mesmo número de cartas, tá? Se você está jogando construído, o mínimo é 60 cartas. Então, se você quiser jogar as 15 do side para fazer um deck de 75 e jogar com ele nas outras partidas, você pode, tá? Não tem problema nenhum. A única condição é depois do sideboard, você não ficar com menos de 60 cartas no seu main deck ou mais de 15 no seu sideboard. Boa, Grilo. De resto, qualquer troca tá valendo. Boa, Grilo. Mulligan agora também mudou um pouquinho, tá? Quando você escolhe Mulligar, primeiro que você não vai revelar sua mão. Você não vai comprar sete de Ah, novo é se não naquela tiver época, terreno. como é que era? Você tinha que abrir uma mão, se não tivesse terreno, você comprava outra sete e não podia Isso. fazer de novo, né? Era só. Ah, que dó, que dó. Hoje não pode mais fazer isso, tá? Você, se escolher um ligar, você vai comprar 6. Se escolher um ligar de novo, você vai comprar 5. E assim, quando você decidir ficar com a mão que você tem, você vai poder dar vidência 1, ou seja, olha a primeira carta do topo do seu Não. Grimório e pode colocar ela no fundo ou no topo. Assim, tem uma coisa, você só dá vidência se você ficar com uma mão que começa com menos cartas do que a sua primeira mão, Ah, é porque claro. existem alguns formatos e regras que o primeiro mulligan é de graça. Então você começa com 7 e primeira vez que você pedir mulligan, você compra 7 de novo. Aí Isso. nesses casos você não dá vidência. Isso aí, você só pode dar vidência se tiver 6, menos, né, do que o número de cartas inicial, bem lembrado. E agora vamos para mudanças nas cartas mesmo, né? O que que a pessoa vai olhar de diferente? Primeiro que hoje em dia existem cartas foil, que são cartas brilhantes, tá? Sim, As cartas. são os shiny do Magic. Só que as cartas foil hoje não tem mais aquela estrela que tinha antigamente também. Elas só brilham, só isso. Existem cartas míticas, que é uma nova raridade, tá? Em vez de. Primeiro, né, que o frame agora permite que você enxergue a raridade da carta. Então, se ela for preta, É o é símbolo de comum. expansão, você quer dizer? Oi? O símbolo de expansão, você quer Isso, dizer? o símbolo de expansão, obrigado. Preta é comum, cinza é incomum e a dourada é rara, né? Só que se for vermelho, aí é mítica rara. E quão mais rara é a mítica rara? Vem uma a cada 8 boosters, tá? Então ela é, sei lá, 8 vezes mais rara que uma rara. Alguma É coisa isso. assim. E que mais? O frame mudou muito da época antiga do Magic, mas ainda dá para saber que é uma carta de Magic quando você olhar para ela. A parte de trás ainda é a mesma também, tá? A linha do tipo Grilo mudou, né? Não é mais invocar Till Istvaan. Hoje em dia, o Till Istvaan é criatura traço humano. É isso. Inclusive, vale frisar que muitas dessas cartas que tem, invocar Dread Skeletons, invocar blá blá blá. Então, muitas dessas cartas tiveram erratas para o tipo. Então, não existe um tipo de criatura chamada Dread Skeleton. criatura, simplesmente criatura esqueleto. Isso. E você vai conseguir definir aí basicamente três frames bem diferentes não, né? Três frames clássicos da carta. Frame que a gente diz é tipo o sistema de cores e as bordas e tudo mais, né? Que tem é um que vai até a oitava edição, um depois que vai de oitava até 2015, 2014 e um que é o atual, tá? Esses aí são os mais clássicos, é o que você mais vai ver, mas tem outros frames. E de onde vêm esses outros? De edições especiais, de edições limitadas, de produtos, porque hoje tem muito produto especial. Tem boosters que cartas que uma a cada 144 boosters vem uma carta especial com um frame todo diferente, toda rara e brilhante e tal. Então, essas coisas especiais acabam cagando um pouquinho o sistema de frame. Mas dá para saber que é uma carta de Magic, de novo, olhando a parte de trás. Ainda é a mesma de alfa, tá? É igualzinha à de alfa. É símbolo de edição. Exceto quando Calma. a carta dupla Calma, a gente vai chegar lá. Mas não tem Masterpiece dupla face ainda, não, né? Acho que ainda não. não, Ainda ainda não. não. Você pode encontrar também um frame diferente, um frame não, um símbolo de edição diferente, que é um roxo com uma ampulheta, que é de uma única edição que tem, mas é uma carta de Magic normal que vale em qualquer formato. Então, assim, repetindo, se a tua carta for. Tiver a borda preta, tiver a parte de trás dela com Magic normal, né? E a parte da frente for uma carta de Magic, tiver o custo de mana, tiver a linha do tipo, tiver um nome, um símbolo de edição, né? E um texto coerente, é uma carta válida, tá? Simplesmente se ela for muito diferente daquilo que você está acostumado, é porque é de uma coleção especial, limitada, alguma coisa assim. Só isso. Terrenos básicos, o Grilo já falou, não tem mais o texto de virar, agora é um símbolo gigante daquela cor da mana, né, que é bonito, acho mais limpo assim. Mas eu sinto falta às vezes de ver o símbolo do TEP, sabe, Grilo? Ah, lembra quando o símbolo do TEP era um T virado? Isso, nossa, das antigas. Hoje em dia também tem que lembrar que tem mana incolor e mana genérica, né? Porque de vez em Sim, quando você agora vai tem a ver. diferenciação. Você vai ver de vez em quando que tem um losango no lugar do símbolo de mana, né? Que porra é essa de losango? É para representar mana incolor. Hoje, mana incolor é mana gerada por fontes que geram mana incolor. Mana genérica é aquele custo que está nas cartas. É o 2, o 3, o 4, tipo o 1 do Minotauro de Lulon, por exemplo. Né? E mana incolor é esse, só que mana incolor nada mais é do que mana sem cor. É isso. Então funciona do mesmo jeito. Não estranhe o A propósito. símbolo. Ah, aqui, como o juiz tem que dizer, incolor não é cor. Então, quando tiver um efeito que pede para você escolher uma cor, você não pode escolher incolor. Ah, meu Ok? Deus, tá Muito complicando. obrigado. Tá complicando. Ah, eu preciso falar. Quanta gente que eu. Quando saiu. Quando eles mudaram essa regra aí, quantidade de gente que tava perguntando se incolor agora é cor? Não, é a nova Eu, meu cor. Deus. É a nova cor, meu Deus. Não. Né, a nova cor é. Falando ainda em símbolo de mana, o Grilo. Tem uma tal de mana firexiana. Ah, mano, não sei se é super importante falar disso, porque nem entendendo que eles vão fazer mais carta com banda perixiana. Não, e assim, é explicada, tá? Então, se você vê um símbolo diferente ali, que é meio cravado por um raio no meio, vai estar explicado no texto da carta o que que é, que basicamente você pode pagar vida em vez de pagar o custo de mana. E tem um outro tipo de símbolo que é mana híbrida, tá? Se você parou de jogar antes da primeira Ravnica, lá em 2003, 2004, você nunca viu mana híbrida, que na verdade você pode pagar tipo ou verde ou branca. E é muito fácil de observar isso, e muitas das cartas está explicado isso no texto da carta também. É um círculo cortado no meio que tem uma parte verde e uma parte branca. Significa que você pode pagar um ou outro, tá? É basicamente isso. Isso tem para todas as cores e tal. Grilo tem cartas dupla face, e agora? Dupla face, então. Essa é uma nova mecânica que saiu na primeira Innistrad, que assim é. A carta tem. A frente é a carta normal, mas a parte de trás, ao invés de ser só a parte normal de trás, é uma outra carta, praticamente, né? Então, que geralmente o que essas cartas fazem é elas fala no texto como é que você faz para transformar a carta, né? Que, por exemplo, provavelmente a carta mais conhecida é uma chamada Devil's Secrets. E ele diz, é uma criatura 1 que diz... De Magic normal, só que em vez de fazer duas, fizeram uma só rolada. Ela não tem uma parte de trás, né? Como é que você joga com uma carta dessa? Você vai precisar usar um Coringa, que é uma carta que vem nas coleções que tem essas cartas, em que você vai... Tem uma lista ali de cartas do Palface, e você faz um xizinho ou uma bolinha naquela que você quer jogar, e a parte de trás dela é normal. Ou você usa a carta dupla face nua e utiliza as shields, né, protetores que não são transparentes. Vai ter que gastar um pouquinho mais, mas você protege o seu deck e pode usar a carta direta. Aí na hora que ela virar, você tira ela do shield, vira ela e joga normal. Isso você tem que tomar cuidado, que tem algumas marcas de shield que parece opaco, mas você não tem muita dificuldade em ver que a parte de trás da carta é uma carta dupla face, né? Então, é verdade. Tome cuidado nesses casos que às vezes pode dar ruim. Verdade. Bordas também mudaram. Hoje em dia existe borda cinza, que são cartas de zoeira, não são permitidas em campeonatos. Existem bordas douradas, que também não são permitidas. São dos decks de campeões antigos, né? Existem cartas sem borda. Essas sim são permitidas. Só pode usar borda preta ou branca em campeonatos. As cartas sem borda normalmente são porque um artista alterou ou porque são de uma coisa especial. Então, qualquer situação dessa, você pode perguntar para um juiz, tá? Ou até pro teologista, que ele vai te dizer se é permitido no campeonato ou não, né, Gril? Sim. Geralmente com essas coisas, 99% de chance que vai ser permitida, né? Mas não custa nada perguntar, porque assim, as bordas prateadas é meio óbvio que não são permitidas, porque é uma zoeira desgraçada também, né? Muita mas coisa. As bordas douradas, apesar de só ter saído em uns decks de campeões que já são antigões, pode gerar dúvida, né? Por exemplo, se você comprar um deck de campeão da época de Affinity, você vai ter algumas cartas que dá pra jogar em um dos formatos mais populares atualmente, que é o Modern. Sim, então aí nesse caso tem que tomar cuidado. Boa. Bom, tem um frame novo. Toda carta que tiver o tipo lendário, né, você vai ver um framezinho diferente lá em cima do nome da carta. Não se assuste, é normal. É mais um floreio aí para dizer que a carta é lendária, mas não tem nada demais sobre isso também, tá? E é isso. Hoje em dia, então, se você pegar as coleções mais recentes, você vai ter as últimas atualizações. E você vai saber o que é uma carta de Magic, olhando principalmente a parte de trás dela, tá bom? Falando em formatos, Grilo, temos vários tipos de formato hoje em dia, já que são mais de 17 mil cartas diferentes, né? Então tem muito tipo de jogo aí. Tem dois formatos limitados. Limitado a gente diz que é você joga com o que você abriu, né? Então tem o Booster Draft e o selado. Basicamente você não precisa ter cartas, você não vai com um deck construído antes, né? Você só leva terreno básico e na hora você monta o deck com esses dois formatos. Tem formatos construídos, tem vários. Os oficiais são o Standard, que são as últimas 5 ou 8, ou até 8 coleções, depende da época do ano que você começa. Tem o Modern, que começa em 8ª edição e vai até a coleção mais recente. A 8ª edição saiu em... não vou lembrar. 2006. Foi junto com o Migodinho, eu acho. 2002, 2003, por aí. É verdade, bem anterior, 2002, 2003. Tem o Legacy... O Legacy é um formato bem antigão, vale desde as cartas de Alpha, só que tem uma lista de cartas banidas nesse formato, né? Por exemplo, Black Lotus e as Moxen. E tem o Vintage, que é muito parecido com Legacy, só que em vez de ter cartas banidas, tem cartas restritas, tá? As únicas banidas em Vintage são as cartas de aposta. Hoje em dia não se aposta mais em Magic. E as cartas de destreza física, né? Então, por exemplo, Chaos Warp. Chaos Orb. E a Estrela Cadente, eu acho que era o nome, não lembro. Não são muitas, mas elas não são mais permitidas. Isso, bem lembrado. E tem alguns formatos construídos que são suportados pela Wizards, através de produtos, até através de torneios que podem te levar para o nível de formato competitivo mais atual que tem, que são o Pauper, que só cartas comuns, e a Legacy Pauper. Então você pode jogar desde com cartas de alfa até as mais atuais, né? Só que só vale cartas comuns. Também tem uma lista de banidas, assim como o Commander. Commander é um formato que pode ser jogado multiplayer, né? Ou seja, mesão aí, quatro ou até mais jogadores, ou um X1, e também tem sua lista de banidas, e é um outro formato diferente, assim, que você tem outras limitações aí nas cartas. É um formato divertido até para quem está voltando a jogar. É um formato que eu recomendo para quem gosta de mesão, tá? E o Pauper é um formato para quem não tem acesso aí a muitos recursos e quer gastar pouco no seu deck, mas jogar inclusive com cartas antigas, tá? Que você lembra, cartas como Raio contra a Mágica, coisas assim, você consegue jogar hoje em dia no Pauper de forma competitiva assim. Falando em coleções, Grilo, coleções hoje em dia são lançadas quatro coleções básicas por ano que são vigentes no Standard, tá? Não, não, é uma coleção básica por ano e três expansões. Tá bom, certinho, tem que falar certinho. E todas elas são coleções grandes hoje em dia, não existem mais blocos como o Ciclo de Hatch ou o Bloco de Saga de Urza, não existe mais. Cada uma é independente, tá? São draftadas independentemente, apesar de às vezes ter o mesmo tema, né? Ocorrendo a mesma história e tal. Cada uma é independente e cada uma tem ali entre 240 e 260 cartas, depende da coleção, tá? Em termos de produtos e preços, tem uma infinidade de produtos, tá? O booster hoje em dia, na época custava R$ 1,90 a R$ 2,50, na época de quarta Putz. edição. Eu lembro disso, eu já comprei por Ah, que beleza. R$ 1,90, cara. Hoje o booster custa R$ 14,90 a R$ 17,90, tá? Ou seja, uns 4 dólares aí. Hoje em dia, dentro do booster, ele está um pouquinho diferente também, Grilo. Ele vem 10 cartas comuns, tá? Um a menos do que antigamente. Mas ainda vem 3 incomuns e uma rara ou mítica, tá? E também vem um terreno básico em cada booster. Ele tomou o lugar dos comuns Terreno antigamente. básico. É, que, por exemplo, na edição mais nova, ao invés de um terreno básico, vem um terreno não básico que gera, que pode gerar entre duas cores de mana, né? Vem os Entra virado reis. e gera duas Mas cores. é isso, não é regra para todas as coleções. Geralmente vai vir tudo que o MP disse mais um terreno. Isso. E Pode também não vem ser o não básico. uma token, né? Se a tua edição, por exemplo, faz fichinha de espírito, então vem lá uma fichinha de espírito. Ou, em vez da token, também pode vir uma propaganda de algum produto da Wizards, alguma coisa assim. E, eventualmente, você vai abrir uma carta foil dentro do booster, mas não é como antigamente, que você era qualquer carta lá no meio do booster. Não, agora você só pode abrir uma foil por booster e ela vem lá no final, no lugar do terreno básico, né, Grilo? Não, no lugar de uma das comuns. No lugar de uma das comuns e ela lá no final. Isso aí. Caixa de booster, não, já falamos, né? Aqui no Brasil, uma caixa nova está entre 400 e R$ 600. Se você quiser comprar uma mais barata, você precisa ir no Facebook ou ir no Mercado Livre, que aí você compra de alguém que não é um lojista, mas que às vezes ganhou a caixa em algum torneio, alguma coisa assim, né? Porque as lojas, elas têm os custos delas, então por isso a caixa na loja é mais cara. O bundle é uma mini caixa, vem com 10 boosters e vem com um dado e 80 terrenos básicos. Um bundle, para você ter uma ideia, custa hoje uns R$ 200, tá? Então, é metade ou um terço do preço de uma caixa. Se você está procurando terrenos básicos também, um bundle, e não quer gastar tanto, um bundle é uma boa opção. Não tem mais decks de caixa, né, Grilo? Hoje em dia os intro decks têm 30 Não, não cartas. existe. Hoje em dia Não não existe existe mais. mais o. Não existe mais aquele pack de torneio. Na verdade, as próprias caixinhas viraram item de colecionador, né? Aquelas caixinhas lá, né? Ninguém mais carrega deck naquelas caixas também, viu? Não, não, com o shield não cabe mais. Com o deck protector não cabe. Tem diversos outros produtos que não são coleções básicas, tá? Tem Planeswalker Deck, Challenger Decks, Guild Kits, tá? Tem outros produtos como Commander, Conspiracy, Anthology, Deck Builder, Toolkit, Spellbook. Tudo isso que eu tô falando são caixas que vêm ou decks ou cartas sortidas dentro, tá? Não são necessárias para você começar a jogar, nem para você jogar o Standard atual. São produtos suplementares para quem quer colecionar, ou por exemplo, Commander é para quem é mais voltado a jogar esse formato. Então não precisa se preocupar com isso agora que você está começando a voltar, tá bom? Até porque eles são muito mais caros e normalmente não vale a pena para quem está pensando em jogar no teu evento aí da tua loja. Que mais? O Magic Digital só tem dois tipos hoje em dia, né? Que é o Magic Duels, desculpa, o Magic Online e o Magic Arena. E Marina, É, o Duas não tem mais. Tem Duas tem outros. uma morte horrível. Tem outros Magics digitais aí, mas é joguinho de celular, coisas assim que não Ah, é. simulam um Magic, né? E também tem os aplicativos não oficiais, que acho melhor a gente não dar muita corda, porque pode dar ruim pro cast, né? Ah, Então. claro, e assim, você não joga Magic. Ah, você está falando do. Não é de aplicativo, de programa não oficial. De programa. É, Ah, tá programa bom. não oficial, sabe? Aqueles que você conhece. Sei, sei. Começa com X e termina com Mage, né? É, mas assim, ainda tem esses outros programas aí, para quem quiser treinar decks e coisas assim, né? Mas os programas oficiais é o Magic Online e o Arena. O Magic Arena só tem basicamente as cartas de Dominaria e Ixalan pro futuro, e o Magic Online é uma simulação do Magic de verdade. Então tem praticamente todas as cartas do Magic de papel e é muito mais caro também. Aí tem interface horrorosa. Tem uma interface horrível, isso aí. O Duos morreu, o Mó horrível, o Arena tem uma interface de esportes e é mais barato. É essa a lição que a gente É, só tira. que ainda tá em beta aberto, não foi lançado Isso, é. oficialmente. Se você estiver escutando isso no futuro, talvez o Arena tenha até morrido, então, perdão, tá? Não, não, acho que o Arena se sustenta, tá tendo uma boa quantidade. É, devem estar Acho chamando que jogadores de Artifact Arena. para fazer stream de Arena. Cara, assim, eu acho que Arena é o primeiro produto eletrônico que a Wizards conseguiu fazer direito desde aquele jogo de Microprose, lá do Microprose, Xandalar. lá e se chegar lá de Isso. 1995, 96. Isso que continua fantástico também. Continua, de algum jeito continua fantástico. Não sei É. como eles não fizeram algum remake, coisa assim. É, cara. Que pena. Podiam atualizar, né? Sem Mana Burn e tal. Mas vamos lá. Torneios de vida real, né? Quem quiser jogar na vida real, como é que joga? Torneios standard, né? Primeiro, né? Você precisa de decks para jogar. Se for torneio construído, né? Se for limitado, não. Aí o preço tá lá, a loja que põe o preço dela. Se você for É, o jogar. problema é que. Oi. É, desculpa, é só falar que o problema é que geralmente esses torneios limitados não são muito comuns no Brasil porque são muito caros. Exato, por causa do dólar, né? A conversão pesa bastante. É, se você for jogar um torneio standard, ou T2, como a gente chama, né? Ainda se fala tipo 2, o teu deck vai custar entre 60 e 600 dólares, para você ter uma noção de preço aí, tá? Um deck modern, que é aquele formato que começa em oitava edição, vai custar entre 300 e 1.500 dólares. Esses valores estão atualizados, pode confiar e ouvir no MTG Goldfish, tá? São os valores médios e máximos aí. E assim, são decks jogáveis que fazem parte do meta, sim. Se você for jogar um torneio Legacy, você vai de 300 dólares para um deck burn bem baratão até 5 mil dólares, tá? E por quê? Porque existe uma coisa chamada Reserved List, que são cartas que a Wizards prometeu que nunca mais vai reprintar, para que ela não sofra Queda de preço para os investidores, né? eu ia dizer, dos Bom, colecionadores também, processos dos sim. colecionadores, né? E entre essas cartas estão aquelas Dual Lands antigas, que É, saíram até sim. Unlimited. Então, essas cartas hoje em dia estão 500, 600, 700 dólares, dependendo da Dual E Land. a tendência é que o preço continue subindo. Isso. Então, um deck Legacy, ele sim é muito caro, tá? Vai até 5 mil dólares. Tem uns decks mais baratos aí. E Vintage explode, porque Vintage sim tem Mox, Black Lotus e tal, né? Jogar torneios construídos é barato, em termos de inscrição do torneio, né, Grilo? É entre 15 e R$ 50 aqui no Brasil. E normalmente eles pagam em crédito da loja, tá? É, alguns Legacy, torneios Legacy pagam em cartas e até em playmat. Cartas eu tô dizendo assim, tipo, uma Dual Land, ou te dão um playmat que só existe naquele torneio e tal, e ainda assim tem cenário Legacy aqui no Brasil. Ah, e também tem os boosters especiais de promoção, tem promos, depende do formato, né? Isso aí. Tem um circuito brasileiro muito forte, que é o circuito Liga Magic. Ele é jogado hoje em cinco formatos, né? O Commander e o Pauper são formatos de fora, que não são tão competitivos assim reconhecidamente pela Wizards. E o Legacy, o Modern e o Standard fazem parte do circuito Liga Magic. Aí você vai na sua loja, pergunta se ela participa, e aí você joga os qualifiers na loja para ir se classificando, que é um torneio que paga bastante. Afinal, distribui 5 mil reais em prêmio hoje, né? Talvez seja mais no futuro. Tem torneio brasileiro de Legacy e torneio brasileiro geral mesmo, organizado pela Wizards. Normalmente são Standard ou Modern, no caso do brasileiro oficial. E tem GPs também, né? GP, se você quiser ser um jogador profissional e subir, o caminho é esse. Você vai treinando na sua loja, jogando. Quando vier GP para o Brasil, normalmente tem dois no Brasil por ano, né? Você vai jogar um Grand Prix ou uma Magic Fest hoje em dia. Ah, é, mudou o nome, É. verdade. Vai jogar uma Magic Fest, normalmente é em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, tá? É um torneio que você paga bastante para participar, tipo R$ 100 para um torneio construído, mas você tem condições aí de ganhar 5 mil dólares em prêmio, e o vencedor de um GP consegue a vaga e passagem para um Pro Tour, que é o maior torneio do qual você pode participar, né? O Pro Tour existem seis por ano atualmente, e eles são jogados em vários lugares do mundo, Europa, Ásia ou América do Norte, tá? E são torneios muito disputados, todos os jogadores do circuito profissional vão para lá. E você tem uma maneira de se manter no Pro Tour, continuar recebendo a passagem para participar desses torneios e continuar se classificando automaticamente se você pontuar muito bem nesses Pro Tours, né? Porque você passa a se classificar como um jogador de nível Silver, Gold ou Platinum, e os Platinum são os melhores, então O eles acabam. bronze que agora eles introduziram, não faz tanto tempo. Ah, boa, bronze também. E aí esses níveis acabam te dando benefícios para você continuar no Pro Tour e tendo buys, por exemplo, em GP. Você pode chegar num GP e jogar só a partir da terceira rodada, se tem as duas primeiras vitórias automáticas, coisas assim, tá? Então tem um caminho assim para quem joga no papel, tá? Para se você joga no Magic Online, por exemplo, você vai se classificar no Magic Online, mas para jogar no papel, tá? Só tem o torneio do Magic Online que joga pelo Magic Online, que é o MOX. Mas não precisa entrar nisso. Grilo, nomes de decks. Antigamente eu lembro que a gente chamava de deck de Ah, anula, sim. deck de queima, ou stomp, ou Tinha verdinho Spy. rápido. Tinha o verdinho Verdinho rápido. rápido, putz. É. E hoje em Bons dia? tempos, hein? Bom. Jeskai Black. Que Jeskai Black. porra é essa, Meu Jeskai? Galinha de Rand, Mono Red, Mono White. É, É só. só uma Só. cor e um substantivo. É, assim, teve uma coleção que fez muito sucesso, chamada Ravnica, que a Wizards deu uma identidade para as tribos de duas cores, para as 10 combinações possíveis. E funcionou tão bem que hoje o nome dos decks que tem essas duas cores, você sabe o nome da guilda, né? Então você vai ter que pesquisar aí na Wiki do Magic, você consegue ir lá, guildas de Ravnica, e ver a identidade de cor de cada guilda e ver por que os decks são chamados assim. Mais ou menos a mesma coisa foi feita com tribos de três guildas, de três cores, Três tá? cores, É, sim. mas ainda às vezes não é tão usado, não. É porque é muito mais fácil, em vez de falar azul, vermelho, preto e branco, você falar Jeskai Black, que todo mundo já associa o que é, tá? Só os super viciados, é claro, vão saber, né? Que mais? Por fim, Grilo aqui, eventos, né? Você tem eventos locais que são Friday Night Magic, Magic Weekend, Open House, e você só consegue jogar esses eventos Standard na Showdown. Showdown. Você só consegue jogar eles na sua loja local. Você não consegue organizar um, tá? Gente, vem aqui na minha casa que hoje tem Friday Night Magic. Não, só uma loja consegue organizar, porque aí envolve uma premiação que a Wizards manda para o Brasil, cartinhas ou boosters ou coisas assim, que a loja que tem o direito de distribuir, tá? E é bom porque você acaba conhecendo gente, fazendo gathering, né? Que vem do Magic the Gathering. Oh, É, ah. e é importante também. Na verdade, o The Gathering veio porque aí o jogo se chamasse só Magic, ele não dava para colocar direitos autorais, mas não vamos entrar nessa. Tá, no Não vou Brasil. fingir que foi intencional. Isso aí, Gathering é bom. É bom porque você suporta a loja também, faz amizades, coisas assim. As lojas hoje em dia mudaram bastante, elas podem vender bebidas alcoólicas, sim. Você pode inclusive consumir bebidas alcoólicas enquanto joga, tá? Só que é bom lembrar também que boas práticas continuam mandando no dia, né? Então, assim, chame o juiz em caso de qualquer dúvida, o juiz está lá para isso, o juiz recebe para isso. Recebe, não exatamente dinheiro, mas recebe, né, alguma coisa para isso. Ah, é, bem que depende da loja, porque eu já tive que, bom, depende do evento, mas varia entre você paga um dinheiro mesmo ou você pago com um abraço, sabe? Mas a ordem do dia é chamar um juiz, sempre, né? Sim. É. Hoje em dia as lojas e o Magic em geral tem mais mulheres, tá? E não só por isso, mas porque faz parte também, você precisa ser mais sensível, evitar palavras sensíveis e evitar certos comportamentos que antes eram muito comuns. Então, um exemplo que eu gosto de usar é: a gente costumava falar, nossa, eu fui estuprado por aquele deck. Essa é uma palavra que hoje em dia você tem que tomar muito cuidado ao usar. Na verdade, você não usa, né, Grilo, esse tipo de conversa. Assim, nem entre os amigos, porque aí vira um hábito e você acaba se perdendo. Resumidamente, não seja um animal. Não seja um animal, isso. Que mais? Onde conseguir mais informações, então? Eu aconselho vídeos do YouTube. Se você não fala inglês, procure o canal do André no Motivo. Ele tem vídeos mais recentes sobre como jogar, como se informar. E ele é super didático, ele se comunica muito bem. Né? Se você está ficando um pouco mais competitivo, o canal do Tio Vini, o que se chama Cabrito Montese, se você joga das antigas, você sabe o que é o Cabrito Montese. Ah, sim, uma mano, um travesseiro de montanha. Quando eu tava meio que recomeçando, eu jogava com ele no meu deck, todo mundo me zoava por causa disso. Viciado é foda, Falava, mas ele tem travesseiro de montanha. Dá pra bater em alguém, dá pra bater em alguém que não tiver que controlar uma montanha. né? Se você fala inglês, tem um canal bom, que é o canal da Wizards mesmo, oficial. Tem um canal da Wizards em português, só que ele não posta tanto quanto o canal da Wizards em inglês, tá? E o canal da Wizards em inglês posta texto sobre habilidades, sobre como jogar selado, coisas assim. E o mais conhecido e acho que o mais didático dos canais independentes aqui é o Tolarian Community College, tá? Do Professor. Ele é bem simpático, super didático e vale a pena checar porque ele tem vídeos de deck tech, análise de produtos e fala sobre Magic em geral, dá uns guias aí, é super legal. Se você está procurando se divertir, gameplay, essas coisas, checa o nosso canal Hack dos Cast também no YouTube, a gente está lá também. Fora isso, eu recomendo artigos, né? E já falei onde você vai pesquisar artigos. É o MTG Goldfish e a Liga Magic, tá? Antigamente tinha Central Magic em português, mas ela deu uma parada. Ah, é verdade, eu lembro. É um É, acho site bom. que é, eu lembro. Eu cheguei a conhecer o cara que é ou cabeça do Central Magic, mas acho que ele teve que parar alguma coisa assim. É o Other? Sim. É, eu vi ele no GP ainda. Dois GPs atrás. Pelo menos na época ele era juiz, eu não sei se ele ainda é. Acho que ele está trabalhando mais com distribuição agora. Mas enfim, a Central Magic parou. Talvez volte, né? Mas por enquanto, em português, aqui a Liga Magic é o Assim, maior e o que tem o melhor conteúdo. é meio que imperativo saber falar inglês, né? Que isso ajuda muito na hora de ler Se artigo. você fala inglês, o MTG Goldfish também tem muita coisa, só que não tem aquela comunidade que a Liga Magic tem, né? E sites de preço em geral, a própria Liga Magic é um site de preço também, e o TCG Player, que reúne várias lojas americanas, tá? E é basicamente isso. Eu vou deixar uns links aqui com guias e uma linha do tempo que a Wizards mesmo fez de 25 anos do Magic, tá? Então a gente está em 2018, o jogo está fazendo 25 anos. Essa linha do tempo fala sobre as mudanças de regras e, em geral, o que aconteceu com frame de carta e tudo mais nesses 25 anos. Espero que essa uma hora aí tenha sido proveitosa, que dê para absorver um pouquinho das mudanças, que é muita coisa para entrar em detalhe, mas se tiver alguma dúvida de como começar, vai até o final, o começo do podcast, que você vai ver lá que a gente deu uma dica do digital e do papel, como você avança. É isso aí, né, Grilo? É isso aí. Então, bem-vindo de volta ao Magic e vambora. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Limpeza começando, como sempre, com a frase da semana. Dessa vez ela vem do Diego, e ele colocou hashtag reprint o blight, eu acredito. Sim, pelo amor de Deus, repita essa porcaria, que tecnicamente não é uma carta assim incrível, mas adiciona devoção pro preto e tá um pouquinho cara para uma comum, né? É isso aí, o Diego e outros nossos padrinhos comentam lá no grupo a cada spoiler que é postado, né? Porque a tensão vai aumentando. Lembrando que nessa quarta-feira sai todo o spoiler, então a gente teve só 2 dias aí de spoiler. Se sair o bilhete, você vai saber essa semana, provavelmente quando estiver ouvindo esse podcast. Então, tomara aí que estejamos comemorando na semana que vem. Grilo, um assunto só que eu queria tratar contigo antes de dar tchau é Oi. Keyforge, cara. Tá tendo uma avalanche de vídeos e reviews sobre esse jogo. Sim, pô, também reparei aqui na loja da. De repente tava caixas e caixas esse tal de Keyforge. Eu só olhando assim, Que no card game? Que isso? É, então, é muito interessante a proposta dele. Eu não conheci, ele foi desenvolvido pelo Richard Garfield, tá? Ah, sim, claro. E ele sai no final desse mês, agora em novembro. Acho que é no dia 29 de novembro que ele sai oficialmente, tá? Mas muita gente já teve acesso, já fez review e tal. Já dá pra aprender a jogar vendo vídeo no YouTube, inclusive. É um jogo único, por quê? Porque cada deck dele é único. Os decks têm 37 cartas, na verdade são acho que 36 e mais uma fichinha de explicação, coisa assim. E todas as cartas são aleatórias e todos os decks são únicos. Você não tem como colecionar cartas para trocar uma na outra, porque a parte de trás de cada deck tem uma imagem que é gerada aleatoriamente, que é única, e o nome do deck é único. Eles criaram um algoritmo maluco lá que junta as palavras tal, e falaram que isso nunca vai se repetir, porque o número de combinações é absurdo, é tipo 400 quintilhões, alguma coisa assim. Então o algoritmo gera a imagem e gera o nome que vem atrás, na parte de trás de cada carta. As cartas, sim, existe uma pool aí de umas 300 e poucas cartas, acho que é isso, que vão se repetindo. Só que cada deck tem uma combinação diferente. Não adianta você comprar 5 decks e tentar juntar, porque não pode. Vai dar bandeira, você vai conseguir descobrir pela parte de trás, né? E é um jogo muito diferente do Magic, no sentido em que você não está tentando destruir as coisas do oponente, né? Você se interage com o oponente, só que o teu objetivo é construir alguma coisa, né? É ganhar um dinheirozinho que vai fazer a Keyforge, que vai fechar a chave, né? Então, é tipo, é um jogo mais construtivo do que destrutivo. Você não está tentando abaixar a vida do oponente, você está tentando completar uma coisa antes dele, tá? Mas mesmo assim ele tem interação. Você pode roubar o dinheiro do oponente, ou pode descartar a carta da mão do oponente, interagir, coisas assim. Não dá para saber ainda se ele está equilibrado, tal, mas ele parece divertido e tem essa coisa do deck ser único, sabe? Então você pode comprar o deck, de repente você abre um deck que é super campeão, sabe? Que é um dos melhores decks possíveis dentre todas essas combinações. E só de saber que você compra um deck e não precisa de mais nada para jogar também, é um pouco animador. Então eu recomendo pro pessoal ir procurar aí reviews e Keyforge, como jogar. Tem um canal muito bom chamado Dice Tower, tem outro chamado, qual que é aquele? Ah, caramba, Tiny Grimes também. Isso é lógico, você tem que saber falar inglês, mas vale a pena. É um jogo muito interessante por conta dessa característica única de cada deck ser único, né? Não poder construir o deck. Curioso isso. Interessante. Eu quero comprar um. Se chegar no Brasil, eu vou querer comprar um deck pra sentir esse jogo, sabe? Mas é isso, Gruloso. É isso aí, obrigado aí pela participação no programa. Esperamos que tenhamos. Foi bem, bem fortunada, né? Porque é feriado e hoje eu não tava planejando ir pro laboratório, tava pensando em ficar aqui em casa para escrever meu relatório, né? Investir dinheiro, compra Deck Builders Toolkit ou compra uma caixa de booster mesmo e vai trocando carta e abrindo e tal, para construir um deck. Se tiver Challenger Deck novo, meu, compra um e começa a jogar. Descobre qual que é o teu estilo de jogo, se é agro, se é controle, se é combo. Compra um Challenger Deck e vai pro Friday Night, vai interagir, fazer amigos, trocar cartas, assim, que é a melhor forma de voltar. Eu acho, né, por tudo que está disponível aqui. E acho que só de você ter acesso hoje a uma quantidade de produtos de informação que tem, tá muito mais fácil hoje voltar a jogar do que tava anos atrás, né, Guilherme? Com certeza. Bom, então é isso. Quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Grilo, obrigado, como sempre. Beijinhos. Não, imagina. Beijinhos, claro. Não roubou minha frase. Até a semana que vem, gente. Falou. Até mais.